Aperte o play, aumente o PA. Aperte o play, aumente o PA. Incline seus ouvidos, aumente o PA. Aperte o play, aumente o PA. Incline seus ouvidos, aumente o PA. Aperte o play, aumente o PA. Incline seus ouvidos, aumente o PA. Aperte o play, aumente o PA. Incline seus ouvidos, aumente o PA. Estou bem distribuído em cada ponto da nossa cidade. Onde tem alguém acidentado, alguém ferido com necessidade. Falando ouvindo palavras que transformam e trazem liberdade. E quem quiser ser transformado, libertado, não passa as vontades. Sou tipo o resgate, ambulância que nunca chega tarde. Socorre no bico do corpo e te leva pro doutor de toda enfermidade. Sai do falante do carro, não para no farol. Velocidade do som. Na menina da esquina, uma faxina, um banho de bíblia. Até que é bom. Falando ouvido do trabalhador. Cansado do seu chefe, explorador. Pra ter muita calma nessa hora, que a justiça é do Senhor. Não esqueço da luta, do desempregado, do sem teto que foi despejado. Daquele que teve seu nome tomado, não é esquecido por mim. Carregado. Eu pulo muro todo dia no mês. E faço pela grade do xadrez. Falo com eles uma parte, fez assim como faz a PC-16. Atravessa a cidade, condena o juiz que não tem dignidade. Persigo o traficante de Marlboro Free, que te escravizou com publicidade. Estou com aqueles que sempre tiveram nas que me plantaram a semente. Regaram, regaram. E hoje colhem o fruto sem miséria, honestamente. Ande avante, levante como crente. A valer, exibir pra frente. Chega disposto e consciente de que você pode ajudar muita gente. Tem pessoas só querem metade, 10% de sua dignidade. Escola, saúde, cultura, moradia, faz um pouco de sua boa vontade. Sua música que toca bem alto no palco da comunidade. Sou som que exalta a crise, por isso inferno, eu sou tempestade. Sou temido, represento perigo. Em nome de Cristo, demônio aniquilo. Sua música que segue o inimigo. Quebrador de magias e feitiços. Quebrador de algemas. Planejador de fugas, almas presas. Liberto vidas que foram roubadas, tiradas, somadas. Ou seja, meu papel é o contrário do coveiro. Que vale arregaço e cativeiro. Bate um arrebento com amor, veja só quantos estão seguindo o sentido ao matador. Sua música é calificador. Vou saber muito bem o que eu tive. Incline seus ouvidos que a mensagem é do céu. Aperte o play, aumente o PA. Incline seus ouvidos, pregador Lu. Aperte o play, aumente o PA. Incline seus ouvidos, aumente o PA. Aperte o play. Pra te animar. Você com o tempo vai me conhecer de cor. Vai ver que das suas escolhas certamente eu fui a melhor. O outro vai me acompanhando, ó bem só. Vai lembrar de mim por muitos anos, assim como também os outros manos. Contemporâneos, vivenciamos juntos tempos felizes, tempos de crise, mas superamos. E lá no final dessa grande estrada, a gente agradece e dá risada. Levanta a mão pro céu e pede a bênção. Seja quente enquanto os espinhos outros esquentam. Estarei por perto mesmo quando os outros se afastarem. Irei com você por todos os lugares. Estou sempre com você dentro do seu coração. Serei seu hino de vitória, sua favorita canção. Até seus pais vão dizer que sou uma boa companhia para você. Fico prometo lhe dizer somente o que é bom. Outros irmãos dirão que estamos errados, mas que se percam cegos, sabem os seus sensatos. Pregador Lu, eu ocupo a espada e o escudo. Aperte o play, aumente o PA. Incline seus ouvidos, aumente o PA. Aperte o play, aumente o PA. Incline seus ouvidos, aumente o PA. Aperte o play. Muito obrigado por apertar o play pra eu ser tocado. Pois estava há muitos anos guardado, enferrujado. Pois o povo tem prestado atenção, atenção. E escutado o mau som. E o bom ficou de lado, que pecado. Mas eu entro em cena de novo, tomar a posse do cargo. O pouco ruim de engolir, que nem remédio amargo. Pois quando encontra com esse que é o seu pouco caso, com minha fórmula mágica, virosa e trágica, estrago. Pois a ideia que eu sempre trago, na verdade, é baseado. Viagem forte te leva do leste pro norte, o Cristo do lado. Encontra seu ponto fraco, fortalece com a palavra do sábio. É sempre o dia inteiro encontrado em seus lábios. Te trago a prosperidade, São Paulo cidade, um novo cenário. Grande eu viro a noite na balada, escolhe a calça mais larga do armário. É claro que só trabalho se eu for convidado. Não sou temporário, só preciso de ser registrado. Bato ponto, entre pronto, dedicado no horário, com o tempo certo, a métrica certa. Que não, não é válido. Mas tem que tá com a mente aberta pro som revolucionário. Alerta! Pra ideia que vem, que é necessário. Vou te levar pra Marte, mais tarde volto pro encarte. Ao contrário de muitos hilários, faça minha parte. Mais chata tarde, ha! Me desespero, direto. Esse som é um encaixe, só que ao contrário. Traz a vida, é a veracidade contida no seu dia a dia. Ouvinte, sorria e diga: mano, isso é louco. Que de pouco em pouco eu entro e moro no seu coco. É um aviso. Põe as mãos em sua cabeça pra não perder o juízo. Perigo, detecto a presença do inimigo. Abre o seu olho, licença, amigo. Seu Deus é por nós, quem será contra nós? Eu digo ninguém, mas pra isso tem que entregar a sua vida sempre a Cristo. Amém. A proteção é bem segura, quem cura só tem no Pai. Segura na mão de Deus e vai. E aí, Lu? E aí, Clebão? Como que tem andado aí? Firmeza na rocha, essa rapaziada aí. Como é que você tá? Firmeza na rocha, como é que vai ficar? Firmeza na rocha, como é que você tá? Firmeza na rocha, FJ, como é que vai ficar? Firmeza na rocha. É isso aí, o pessoal tá afiado, mano. Mas cadê? Cadê o barulho pra música voltar? Não tem barulho? Ei. Aí! Ei. Aperte o play aí, vai! Aperte o play! FJ. Vai! Aperte o play! Incline seus ouvidos! Eu digo aperte o pé! Incline seus ouvidos! Aperte o pé! Incline seus ouvidos! Aperte o pé! Incline seus ouvidos! Aperte o pé! Aperte o play.